Este é o 26º episódio da Tete na Miscrição, com o Pedro Coquenão, de Batida. Foi gravado na semana passada, na garagem estúdio dele, num sítio por onde passam com frequência aviões. É algo que se nota umas quantas vezes ao longo do episódio. Peço desculpa por isso. Como sempre, não se esqueçam de fazer like à página do podcast no Facebook, nem de o subscrever no iTunes, onde podem também dar estrelas e deixar críticas. E é isto. Estamos aqui na tua garagem. Tens ali o Combat Rock dos Clash e vários discos. Que tipo de discos é que tens ali? Olha, aquilo são discos que andavam perdidos. Eu estava preocupado com eles e não sabia onde é que eles andavam e andei a recolhê-los, tipo filhos. Alguns estavam enfiados em mochilas, outros estavam em casa, outros estavam aqui. E andei à procura deles para os juntar, essencialmente. Mas o que é que eu tenho ali? Estavas a dizer que tinhas os discos enfiados em mochilas? Sim, porque eu tenho andado ao vivo, eu costumo passar sempre, às vezes, um disco ou outro. E normalmente agarro neles e ponho assim, o primeiro que tenho à mão. E então, pronto, andava um bocado preocupado porque havia uns que eu não sabia onde é que estavam. E estes singles não há outra possibilidade de encontrar alguns deles, pelo menos eu não estou a ver como é que os vou encontrar. E o que é que eu tenho ali? Essencialmente tenho música angolana e... O que é que eu tenho? Posso ir algumas das coisas que tu já usaste para samplar? Sim. Olha, este aqui ainda não usei, mas se calhar vou usar. Este aqui também não usei, mas vou usar. O que é para ninguém te amar. Sim, não, mas posso dizer. É o David Zé. Sim, okay. É um David Zé. Tenho aqui um disco, por acaso foi o Rui Miguel Abreu que me deu há pouco tempo, que é uma espécie de makeover das editoras da Morabeza e da Rebita. Ele fez um single com dois lados, um a homenagear a Morabeza e outro a homenagear a Rebita. Depois tenho aqui alguns discos que... O Rock Marciano, aquela coisa do... como é que é? Mocamba? Mocamba, nem sei. Mas é assim, são reedits de coisas, um bocado. Mas eu, em relação aos singles, normalmente eu ponho os nomes dos discos de onde tirei algum sample que eu possa ter usado. Normalmente está lá, por exemplo, este está lá, o conjunto no Sangola. No primeiro disco, se tu abris, ele tem lá a referência. Sim. As referências foram não só assumidas, como em alguns casos, naqueles que foram possíveis, os autores foram não só acreditados, como eu partilho. Num esquema tribal de 50-50 os ganhos de cada, de cada tema. Há outros artistas que nem a editora sabe onde é que eles estão, nem se lembra, nem tem registro, não existe, mas de qualquer forma, pronto, eu vou pondo sempre o nome para, não tanto para os DJs poderem ir buscar. Sim. Porque a grande piada tu fazeres um tema usando um sample não é descobrir qual é que é o sample, é teres encontrado. Sim. Porque aquilo depois de feito é um bocado como aqueles labirintos do jornal, quando tu vês onde é que está a saída, né? E fazes ao contrário, é muito rápido. Yeah. Quando vens da saída, mas isto afinal é muito simples. Sim, mas os labirintos são fixos de fazer ao contrário, claro. Não é da saída. E claro que há sempre um monte de gente que tem curiosidade e isso é fixe, mas acho que penso eu, para um produtor minimamente sério, no sentido de gostar do estímulo da descoberta, o saber o tema é só curiosidade, não é tanto para ir depois roubar ou ir procurar, mas acho que para quem ouve, mais do que ser interessante, para mim é importante que para quem ouve perceba de onde é que veio, para de alguma forma manter a memória dessa pessoa viva, porque alguns deles já não estão vivos, outros são conjuntos que foram muito pontuais e coisas que não são tão conhecidas quanto isso. O David Zé ou o Bongo ou até Talando são nomes que vão ficando e que vão ficar, mas há um monte deles, há dezenas deles que nunca ninguém mais se vai lembrar ou mencionar e que às tantas até tiveram, pelo menos num determinado momento da vida, um momento de inspiração que me serviu a mim para ter um outro, então isso acho que é sempre... Mas de onde é que vêm os discos? Estavas a dizer quando eles... Epá, olha, estes discos... Sim. Mas isso já é o novo. Em que está metido. Sim, são discos que eu vou comprando, poucos herdei da família, porque infelizmente houve uma altura ali, não sei se foi nos anos 80 ou o que é que foi, quando o CD apareceu, que toda a gente achou que os singles não valiam nada, os álbuns não valiam nada. Foi tudo para o lixo e deu-se e ficou a apodrecer no sótão. Eu li um livro sobre o Paul's Boutique dos Beastie Boys e os Dust Brothers e o outro tipo que produziu com eles o disco, que eu já não me lembro do nome dele. Pronto, não interessa agora o nome dele, eu vou-me lembrar daqui a bocado. Disseram que naquela altura foi quando começou a aparecer o CD e compravas qualquer disco raro de funk e soul. Por cêntimos. Coisas que hoje valem 300, 400, 500 dólares ou muito mais. Uhum. É um bocado isso. E durante essa fase houve muita gente que se desfez, inclusive, e havia no lixo discos. Houve muita gente que se desfez do vinil por achar que era um objeto só pesado e que ocupava muito espaço. veio-se a provar que afinal não era bem assim, porque o CD acaba por se desgastar mais e às vezes deixa de funcionar. O vinil, mesmo que tenha lá muita pipoca, sempre toca, né? E até a pipoca depois torna-se algo a que tu te podes habituar. No CD, aqueles saltos random, aquilo torna-se mesmo muito irritante. Se calhar um dia ainda vamos arranjar a maneira daquilo se tornar de alguma maneira interessante ou estimulante, aqueles saltos esquisitos que havia. Mas para já ainda ninguém se agarrou a isso. Se bem que vi há pouco tempo alguém usar o símbolo do compacto disso como se fosse assim uma cena super retro e eu achei piada. Acho que nós vamos estar sempre nessa, né? Aquilo que hoje parece cómico daqui a uns anos é mesmo uma grande cena retro. Mas o vinil tem esse objeto, independentemente do CD e do MP3, depois um dia virem a ser uma grande coisa, o objeto em si é maior, para começar, tem textura e tem mais qualquer coisa. Normalmente acumula cheiros também, que é uma coisa que o CD não acumula tanto. E às vezes troças. Há sempre, às vezes, sim, e bichos e bactérias. Portanto, parece assim uma coisa mais, eventualmente, um bocadinho mais orgânica. Mas eu fui apanhando estes discos em coleções antigas, de alguém que não os queria ou que não lhes dava o devido valor. E esse é daqueles que têm mesmo o nome da pessoa? Sim, quase todos, na altura. É, as pessoas tinham esta coisa de meter o nome. Sim. Não sei se deviam ter medo de emprestar e depois ninguém devolver. Uhum. Também é um clássico do vinil, não é? Do CD. Do vinil, do CD, do DVD. Do MP3 livro, já não é. Do MP3 já não, sim. Do MP3 já não é esse problema. Tu mandas e pronto, olha, fica com. Mas sim, este é um clássico dos empréstimos dos objetos. Então, nos discos há muito esta coisa, às vezes feia, de ter o nome de alguém, mas tem alguma piada, ficas a pensar quem seria o José e porque é que ele terá comprado o disco do André Mingas. Muitas razões havia, porque neste caso também é um autor muito, muito renomado. Sim, mas são discos que eu vou apanhando. Mais para. Não sou colecionador, não sou maluco de andar a pagar fortunas ou de entrar nisso, até porque quando comecei a recolher material. Não havia minimamente essa conversa. Os discos estavam na Feira da Ladra a preço barato, ainda havia muitos discos. Foi mais de ir ao arquivo da Valentina na altura e de conversar com a Eliana e na altura com a Paula Homem, que lá estava, e tentar ver as bobines, tentar ouvir discos que não tinham sido editados, por exemplo, que houve discos que não chegaram a sair, alguns só em vinil, em edições muito pequenas, mas que estão digitalizados na Valentim. Outras editoras que são de Angola, aqui são, em Lisboa, certo? Sim, outras editoras angolanas é mais difícil, porque as fábricas também foram ar, o vinil também se conserva de forma muito difícil em Angola, o objeto também foi desvalorizado, ainda para mais com uma guerra em cima, epá, então ainda menos importante se torna. O novo riquismo também te empurra depois, se calhar, mais para um super disc ou para uma coisa qualquer que tu compras na Europa do que propriamente estar a guardar vinis. Mas ainda há umas quantas pessoas que têm alguns, então às vezes vou recolhendo ou dão para a mão, mas não estou nessa coisa de andar à procura disto e daquilo. Sim, mas essa coisa de procurares música antiga angolana como matéria-prima vai mais dessas pesquisas na Valentim de Carvalho do que dos vinis. Sim, não foi por aí, porque os vinis era mais uma coisa de casa, aqueles álbuns que havia, aqueles álbuns que tinham tipo a Abelha Maia, mas depois também tinham o do Ouro Negro, tipo aquelas coisas assim, tipo caderneta de singles, porque havia muito, um mercado muito grande de single cá, era mais barato e às vezes as pessoas só queriam mesmo aquela música, não tinham tanto essa cultura de ouvir o álbum inteiro. Na parte de Angola é porque de facto havia muitos conjuntos que não tinham álbuns, só tinham singles. Em Portugal também havia muita coisa do single, né? Mas também houve sempre aquela coisa do top. O top dos singles era diferente do top dos álbuns. Sim. Quando tinhas o último single do Stevie Wonder, toda a gente tinha o single, não sei se todos teriam o álbum. Sim. Era um bocado isso. Então vem dessas coleções, dessas coleções, algumas que vieram de viagem, vieram de avião, outras que foram completadas cá, outras eram mais portuguesas, as portuguesas eram quase sempre mais italianas, francesas e Eurovisão e coisas assim. E de quem vinha de Angola, especialmente, notava-se logo uma diferença na coleção, era muito diferente. Tinha sempre mais qualquer coisa da R&B ou qualquer coisa da Motown ou da Stax, e qualquer coisa do Jimi Hendrix ou qualquer coisa eventualmente do Sibisa, daquelas bandas de fusão dos anos 70, ou Afrobeat não era tão frequente, mas mais essas coisas. E depois, claro, as bandas angolanas que marcaram aquela década. Depois muitas cassetes. A minha pesquisa, que não é pesquisa, mas a minha familiaridade com este som tem mais que ver até com cassetes do que com vinis, porque eu tinha particularmente uma tia, mas não só uma, nas festas de família passava-se muito música, e as músicas eram quase sempre em cassete. Alguém fazia tipo estes medleys com tudo, que ia desde aqueles clássicos do carnaval do Brasil até clássicos de Cabo Verde, de Angola, como coisas de música típica de festa anos 50, 60 que se passava, mas era mais a cassete até. E essa minha tia em particular fazia muito, ainda por cima, o culto de ir às discotecas africanas que havia em Lisboa, porque ela viveu cá durante um tempo, veio de Angola para cá tarde e depois foi-se embora outra vez, mas o tempo em que cá teve gravou muitas cassetes nas discotecas onde eu não podia entrar, como é óbvio, mas depois ouvia aquilo e ouvia... Nas discotecas no sentido de loja de discos? Não, ia mesmo às discotecas, ao Candando e ao Cu de Sangue. Não sei, mas pelos vistos havia um culto qualquer de se gravar o DJ para gravar os sets. Sim. Dá para gravar uma... Ainda apanhei isso, ainda trabalhei numa discoteca que tinha um deck de cassetes. Ainda havia sítios, eu lembro-me do Left S antes, que fechou para aí há 3 anos, que era um bar relativamente novo, tipo aquele deve ter aberto tipo 2005, 2004. Eles tinham um deck de cassetes lá, acho. Pois. Foi ficando. Ou um gravador de CDs, já não me lembro. Agora se calhar já era gravador de CDs ou mini CDs, disco. Exato, não era gravador de CDs. E tu pedias, olha, dá para gravar aí. E normalmente o DJ, pá, não se importava muito, punha aquilo a gravar e tu vinhas com um bocado da noite e podias perpetuar a noite. E eu vi muitas dessas noites sem as viver em casa, porque eu estava sempre em repeat. Então tanto se apanhava música de Angola como de Cabo Verde e tanto música mais tradicional, que nós chamamos tradicional, mas que não é, música urbana dos anos 60, 70, porque o David Zé não é música tradicional, sim, como outras coisas. Nós é que chamamos tradicional porque é africano, então colocamos logo a coisa no étnico, mas não tem nada, é música urbana, até se calhar, se me permites o exagero, só para marcar a posição, se calhar mais urbana até do que se passava em algumas cidades cá, porque era música que fundia e que era um bocadinho mais livre na letra e na experiência do que a generalidade dos músicos aqui. Havia uns, outros que não, que até que estavam em ligação com os de Angola, mas na generalidade lá a coisa estava um bocadinho mais hippie, mais freak, mais psicadélico, etc. Mas sim, tanto ouvias isso, como ouvias depois aquelas coisas que começaram a surgir nos anos 80, tipo aqueles dances, que era tipo a música, a derivação dessas músicas, mas para uma coisa que variava muito, era canções de amor, que isso é o clássico da cultura musical, ou então às vezes só coisas de lamento, ou de saudade, ou de quando é que a guerra acaba. E cresci muito a ouvir essas músicas assim de estar sempre a falar da cidade que eu ainda agora cheguei de lá, parece quase músicas do imigrante, mas do ainda agora cheguei de lá, ou estou a voltar para lá, ou quando é que eu vou voltar, e ou contar coisas que se viveram lá na infância ou na adolescência. Então ouvi muito isso, então a minha pesquisa é toda muito à base dessas vivências em casa de familiares diferentes. Tu disseste há bocado que não querias chamar-lhe pesquisa? Epá, porque sei lá, a pesquisa tem sempre um lado académico que é formal, quase, não é? Eu vou decidir, sim, fazer uma pesquisa. Sim, às vezes eu tenho esse lado, porque eu também tenho cá o meu lado geek e nerd de deixa-me lá então aprofundar um bocado sobre isto. Porque estou com tempo, deixa-me fazer aqui um ainda por cima hoje em dia, não é? Fazes um Google e encontras coisas, ou deixa-me lá ler aqui nas entrelinhas. Muitas dessas coisas é complicado encontrar no Google. Por isso é que é tão bonito. Documentação disto, nem de muita da música portuguesa. Sim, altura, tal não. Como também acaba por ser quase às vezes divertido quando vês alguém que vem de fora à procura desses singles e quer ouvi-lo. Sim, essa pessoa vai apreciar o som, a produção, o facto de ser diferente, mas depois não se consegue relacionar nem com a letra, nem com a carga emocional. Há a carga emocional humana, porque um tom de voz, sim, é um tom de voz, uma melodia é uma melodia, mas depois há coisas, especificidades que têm que ver com as vivências que tu tens, isso é, ou com a comida que comeste, e isso é fixe. Portanto, eu ainda não sinto tanto pesquisa, é quase como uma coisa vivida. A pesquisa às vezes é quase, olha, a pesquisa pode ser falar com a minha tia, a perguntar, tia, qual é que era aquela discoteca do Campo Pequeno, ou era Campo Grande? Campo Grande, que a tia estava sempre a falar, que eu aprendi, interessante. E qual era? Acho que era o Candando. Okay. E qual é que era? E ele dizia, não sei o que, ok. Mas esse era do pai do Paulo Flores? Não, esse era não sei das quantas. Ok, eu nunca consegui fixar estas informações, mas às vezes tinha curiosidade para perceber o que é que se tinha passado enquanto eu ainda não era um adulto ativo. Era só uma criança que absorvia coisas e que registei coisas que não pedia a ninguém. Mas depois, mais tarde, tu tentas um bocadinho encontrar o caminho ao contrário, fazer o labirinto, mas agora ao contrário. Tipo, mas olha lá, mas aqui, porque é que a gente aqui virou? Ah, porque olha, esse era afilhado de não sei das quantas. Ah, ok. Então, porque vocês falavam com o Raul do Ouro Negro como se ele fosse da família? Ah, porque ele na realidade era afilhado da tua avó e não sei. Ah, mas ele era do Ambo? Acho que sim. Quer dizer, a família não era, mas ele. Mas, ok, eu já percebo, porque senão parece só assim uma espécie de marca de Noé, de pessoas e de memórias. Tu não entendes exatamente o porquê que tu estás tão familiarizado com uma coisa que ainda por cima não viveste. Porque eu vivi, mas era sempre um espectador. Nem vivi como criança vivendo em Angola, nem vivia enquanto adulto que socializava com estas pessoas. Era só a criança que estava ali. Estava na sala e ouvia a conversa e as pessoas, ainda por cima, acho que é cada vez menos, mas normalmente o adulto subestima muito a criança, e os nerds e os geeks sabem bem do que é que se está a falar. Normalmente são quase sempre crianças que tinham mais tempo ou mais atenção para outras coisas e registam muita informação durante essa fase, não estão ocupados a serem mais físicos ou outra coisa qualquer que outras crianças estão, e então assimilei uma porrada de coisas que eu não pedi. Pronto, e houve outras coisas que se passaram, e isso já é mais transversal a todos os portugueses, de desenhos animados da União Soviética e da Polónia e não sei o que, também não percebias a simbologia daquilo, ou porque é que aqueles filmes de animação com tanta carga social, porque é que eu tinha que ver aquilo? Não há bonecos um bocadinho mais simples, com coisas mais básicas, ou com piadas que eu perceba, com flats e quedas? Não, esta coisa aqui, este filme é um bocado confuso para ti, mas vê lá. E nós crescemos a ver isso, essas histórias mais de esquerda e de ideais, ou até mesmo do capitalismo, tanto uma como outra, e estas da África também. Então era o vinil, era a cassete, então não é tanto uma pesquisa, é quase que mais uma vivência. A pesquisa depois é o tu tentares ir confrontar os adultos e as coleções de discos e a ti mesmo, ouvir certas músicas e dizer, olha, esta aqui por acaso não me diz nada, mas também é angolana. Olha, mas esta aqui toca-me muito. Epá, estas guitarras mexem comigo. Esta voz aqui é... Tipo, e começas a perceber que há coisas que fazem parte mesmo da tua infância. Tipo, o bonga é um bom exemplo de uma coisa que está muito próxima e que tanto oscilava entre ser... tipo uma memória emocional forte, como também assim uma coisa que te foi apresentada ao longo do tempo por preconceito, e não só, às vezes como algo só divertido. O Kuduro também foi um bocado assim, é uma coisa mais recente para quem acompanhou só esta fase final, é um bocado isso, é uma coisa só cómica, uma coisa divertida. Sim, o Bunga era o tipo que ia aos programas com as miúdas a abanar, depois tu não sabes, depois ele próprio às tantas percebe-se desse jogo, que é, se eu não levo as miúdas ou se eu não estou a representar este papel do exótico, que também não me querem, não estão muito interessados no conteúdo, nem nas bocas que eu mando, e isso eu não me apercebi enquanto criança, mas mais tarde apercebi-me que realmente houve toda uma fase em que a música africana foi abraçada, mas de uma maneira um bocadinho condescendente, um bocadinho exótica. É uma história ironicamente. É engraçado. Lá, eles dançam muito bem, acho que eles gostam de dançar. Eles. Mas espera aí, mas eles quem? Então, somos nós, né? Não, sim, somos nós. Mas isto era alguém que era de cá eventualmente a falar, que diria eles. E mesmo pessoas que vieram de lá, algumas referiam-se a eles como as pessoas de Angola, que também eras tu, mas depois aquilo havia ali uma espécie de fratura exposta à criança de incongruência adulta, e tu não percebias nada desta conversa. E de lá a mesma coisa, portanto, cresces com estas coisas e a pesquisa é mais emocional e depois até, se quiseres, social, tentar perceber. Mas onde é que o contexto mudou, porque é que mudou, o que é que era bom e o que se perdeu, e houve coisas que se perderam, como é óbvio, e o que é que nós podemos recuperar. Então, às tantas, a música acompanha a vida, acompanha o tu tentares juntar as peças diferentes da vida, e não é tanto um digging. Isso fiz, se calhar fiz mais investigação, sei lá, ao nível do funk, do hip-hop, li livros sobre funk, li livros sobre hip-hop. Também há mais livros. Sim, há montes, estão por todo lado. E há montes de músicas que tu gostas quando tens 12, 13, que são, na realidade, ligações diretas a isso. Né? Tu vês aquele disco de Clash que tu mencionaste, epá, obrigatoriamente tens que ir ouvir coisas de rock and roll, obrigatoriamente tens que ir ouvir funk dos anos 80 para perceber como é que aquele disco se dá. E disco, o Rock the Casbah é disco. E disco, e sim. Porque é que isto acontece? E porque... Eu estava um bocado a estranhar o que tu disseste de gravar os discos de cassetes, mas a verdade é que... Estava-me a lembrar do Larry Levan, o DJ do disco. Os sets que existem dele era gravado, onde é que cassetes? Era cassetes e tal. Sei que... Tanto que a duração é sempre tipo 90 minutos, sim, partes de 45. Exatamente. E que tem que ver com a duração das cassetes, ou duas partes de 30, que é, tens que virar. Sim, e a cassete depois também, para muitas pessoas, e para mim foi, na minha adolescência, era uma espécie da tua bobine e da tua, a tua edição, porque não tinhas computador, não havia. Sim. Aquilo servia um bocado para corte e costura, tipo, a própria cassete, bem conversada, dava para cortar e colar. porque ela conseguia sobreviver a uma fita colada, se fosse com uma fita cola muito fininha que havia na altura, mas mais do que esse corte, que era muito sofisticado para miúdos, o mais normal era usar a fita cola nas cabeças para conseguires gravar mais do que uma coisa em cima da mesma cassete e conseguires fazer mix e sobreposições de vozes e não sei o quê. Então a cassete era assim uma espécie de primeiro software, ou primeiro hardware, no fundo era isso, hardware de edição possível, que eram dois decks, ou aquele duplo cassete que tens ali, que só comprei muito mais tarde. É engraçado estarmos a falar disso, porque olha, aquela dupla cassete que eu nunca mais usei na vida, fui buscar lá há dias, porque queria passar um som para cassete, para passar naquele Ghetto Blaster que está ali em baixo, que era para começar um show daquela maneira. Entretanto descobri que o meu deck de cassete já não grava, e entretanto há dias fui ao LX e vi que havia alguns bastante caros, mas encontrei um tipo simpático na Amadora que está a vender um exatamente igual por 20€ e que vem trazê-lo hoje. Então estamos a falar de cassetes como se fosse uma coisa distante, e eu hoje vou comprar um deck de cassetes, quer dizer, vou comprá-lo para poder usá-lo. Aquele tipo Awesome Tapes from Africa, ele toca com... Pois. Com decks de cassete? Sim, e depois às tantas torna-se também engraçado, né? Neste caso é mesmo para poder, porque acho interessante, sei lá, o último disco, por exemplo, foi no processo de mastering, eu quis que se fizesse uma coisa que não era nem cassete, nem era um falso analógico, que se tentasse passar para DAT tudo, fazer o bounce para DAT e depois do DAT outra vez para o computador. E porquê? Porque a memória que eu tenho das gravações que fiz em DAT na rádio era de que o DAT parecia que punha tudo a soar um bocadinho melhor. Era uma impressão que eu tinha. Parecia que dava-lhe ali um coisinho, uma coisa qualquer. E realmente pusemos as gravações lado a lado, quando eu estava no estúdio, do DAT e o original, e havia uma pequena diferença. Havia ali qualquer coisa que era... Parecia que colava um bocadinho o bounce. Pronto, é daquelas coisas que é para malucos. Eu achei que sim. Neste caso, a pessoa que estava a fazer a mistura comigo também achou que sim, que havia ali uma diferença. Então vamos assumir. Então, os temas que estão no disco foram temas que foram... A mix foi feita para DAT e depois de DAT outra vez lá para dentro, que não é propriamente um processo sexy de ser tapes e de ser uma mesa com não sei o quê. Não, foi só mais uma tentativa de fazer coisas. E a da cassete, eu também gosto, porque há sempre uma textura na cassete, há o ruído da cassete, o vinilo, a mesma coisa. São só, não são obsessões, mas são coisas às quais ficaste ligado e que podem ser usadas como ferramenta aqui e ali, porque trazem qualquer coisa de diferente, na realidade trazem, elas alteram o som. Eu lembro-me de ouvir Pixies em cassete a minha vida toda, enquanto miúdo, e a primeira vez que ouvi o CD achei aquilo estranhíssimo. Estranhei, mas que raio, eu nem sei se gosto disto, eu nem sei se gosto desta banda agora, porque a cassete em si, aquilo dava-me outro ambiente, eu já estava habituado, e aquilo foi-se desgastando. Portanto, é como ao vinil, vai ficando com mais som estranho, às tantas fica assim uma pasta. E depois também não era só isso, era quando havia a mudança de lado, às vezes havia músicas que ficavam meio e tu não estavas habituado a ouvir aquela música até ao fim, e depois até nem gostavas muito daquele fim, mas que raio. Havia uma série de coisas engraçadas que eu acho que hoje em dia não fazem sentido nenhum para quem ouve, mas a cassete e o vinil tinham disso, ou o disco saltava sempre no mesmo sítio. Eu acho esses erros, são pessoais. Mais ninguém ouviu o disco de Pixies como eu ouvi. Era uma cassete que era minha, que era, tinha aquela quebra. Era o disco? Era o Come On Pilgrims, junto com o Surf Rosa do outro lado. Aquilo, ele não enchia a cassete toda, então, olha, então mete mais um. E eu nunca soube bem, ainda até hoje não sei, quais é que são as músicas, tenho que ir ao Google, de um disco e do outro, porque elas estavam coladas. Não, mas isso era a edição em CD, que era o Come On Pilgrims é um EP e o Surf Rosa é um álbum. Sim, mas eu em cassete também tinha isso. Sim. Também tinha assim. Também calhou gravar-se, porque eram o primeiro e o segundo. Sim. Calhou ficar assim. Então eu não, mas a edição em CD são os dois juntos. Sim. Depois eles recuperaram. E pronto, e até porque acho que o primeiro disco deles era mesmo em cassete. A primeira edição acho que saiu em cassete. Talvez. Acho que foi uma maquete ou uma cassete que eles levaram. Ah, sim. E que eles disseram tipo, olha, está fixe, não me mexe mais, não é preciso mexer, se não estraga. Acho que ouvi isso. E aquilo acho que saiu assim, tipo, pronto, está bom. E estava bom. E é isso. Então, essas experiências, às vezes a pesquisa é mais o voltar outra vez onde tu já passaste. Eu, pelo menos, gosto disso assim. E descobrir. Claro que há outra, né? Que é essa que estávamos a falar, de ler o livro sobre o funk. Nós não passámos lá. O funk foi omisso aqui. Em Angola também não foi propriamente profundo. Havia certas bandas que chegaram lá, mas a história toda do James Brown e como é que ele vai de uma ponta à outra não é clara para mim naquilo que a minha mãe me passou. E achei fixe recuperar e perceber, ok, ele começou por ser romântico, depois começou a ficar mais dançável, depois de repente já era político, mas já foi muito mais tarde, depois chegámos então ao Rocky 4, ok. Então é um bocado isso. No Rocky 4 foi onde eu apanhei e achei, ok, Rocky, quem é que é este tipo? Este tipo tem qualquer coisa. então isto era aqueles discos que não sei, ah, deixa-me lá ver. Então, às vezes a pesquisa é uma pesquisa natural do adolescente, de deixa ver de onde é que isto vem, né? Tipo, rockabilly, deixa ver, ok, já percebi, creme-se, está bom, mas deixa-me ver quem é que estes tipos estão a tentar replicar no reverb e naquele delay de molas ou lá o que é que seja, de onde é que isto vem, e esta forma de cantar, isto é má onda ou é fixe? E andares para trás e procurares isso, a pesquisa acaba por ser mais de music freak ou de geek da música do que propriamente alguém que quer criar um hit logo a seguir, porque os produtores que fazem dinheiro a sério fazem isso, investigam o hit, veem o que é que se cruzou. Ah, o Blue Monday tem o Arthur Baker, acho eu. Sim. E o cruza um beat também do Sylvester com não sei o quê. O Arthur Baker também trabalhou com a África Mambata. Sim, sim. É tipo, isto aqui tem uma linha de baixo de disco com não sei o quê e um gajo um bocado depressivo a cantar, que não era tão depressivo, mas como, que a gente deu-lhe o toque. Não era tão depressivo como o que estava lá. Não, antes. não era. Este gajo até era pouco depressivo, então tivemos que lhe dar ali um toque para isto não destoar. Canta um bocadinho mais baixo. Há até uma sessão da BBC muito cómica que é o vocalista. Que devem ter dito 20 vezes, tu canta num tom mais baixo, porque a tua voz é um bocado esganiçada. E além disso, as pessoas não estão habituadas a ouvir esta banda com um gajo esganiçado. E tu não cantas muito bem, sabes disso? E ele, a meio da sessão, arranca o beat e ele começa a cantar uma oitava acima. E pá, aquilo não corre nada bem, ele percebe que não consegue ir para cima e a seguir volta outra vez. E isso está no YouTube, é muito engraçado, porque é um momento de história e está super imperfeito, é horrível, é muito desconfortável para o vocalista. Aquela situação é muito engraçada. Então a investigação às vezes é mais isso, é voltares ao sítio, até porque, repare, eu agora estou a ver essa sessão, mas na altura isso não dava na televisão cá, não tinhas acesso àquilo. Então a pesquisa, a minha às vezes é tanto é da Angola como é essa. Deixa lá ver como é que era o Blue Monday na altura, deixa lá ver. Ah, e que fixe, os gajos também. Ah, olha, estavam a usar a caixa de ritmos, o gajo tem uns pads. E o que é que ele está a fazer mais? Ah, é programação mesmo. Portanto, não é um live act nem é nada. É assim. Largas a beatbox, depois tocas a guitarra, fazes uns timbales assim e depois ele canta. Está uma rapariga com ar super enfadada a fazer umas teclas, aquilo é muito simples, devia ser a única que sabia fazer aqueles acordes. Pronto, assim uma geek lá da rua, que nem sequer era propriamente uma performer, nem não era sexy nem deixava de ser, era a pessoa que sabia tocar teclas. E aquilo é giro de ver, tipo, ah, então, mas afinal dá para fazer as coisas assim, tipo, normais, não é preciso ser sempre tudo incrivelmente perfeito, em toda a gente no palco ou toda a gente no estúdio tem que ser sempre uma maravilha. E isso é algo que nós estamos a descobrir com os computadores e com a possibilidade de estar sozinho a fazer as coisas e não teres que te preocupar com esses formatos nem da banda, nem da indústria, e poderes fazer as coisas mais próximas do teu coração. Então, a investigação é mais isso, às vezes descobrires mesmo onde é que estava o teu amor e a tua paixão naquela altura e como é que o podes viver outra vez agora de outra maneira, não fazendo igual, mas acrescentando cenas. Não é tipo aquelas festas dos anos 80 que, com todo o respeito, que as pessoas voltam e é tudo igual, só que está toda a gente com uma barriga maior e sem cabelo e a rapariga, coitada, também o peito já descaiu e o outro também já no rabo, não sei o quê, é tudo igual, só que é tudo pior. As pessoas ficaram mais feias, alguns tinham sonhos que não se concretizaram. O DJ não acrescenta nada porque está só a repetir a tabela do que batia na altura. Isso é um bocado deprimente. Eu acho fixe ser saudosista e ter essa coisa, né? de pensar para trás, mas depois de viveres agora. E se viveres agora, vai ser sempre diferente, como o vinil que tu pões a tocar ou como a cassete, que ele tem sempre uma atualização. O digital dá-nos essa ideia de que podemos repetir as coisas exatamente, se calhar sim na gravação, mas não na vivência. E a pesquisa para mim é isso, é quase constante. De vez em quando estou a falar contigo e estou-me a lembrar de coisas que ainda não me lembro sequer ter falado disto recentemente. Algumas coisas sim, outras não. E isso é fixe. E daqui se calhar já me está a dar vontade de fazer qualquer coisa. Nós começámos nos Clash, depois fomos para a música angolana, passámos pelo funk, soul, etc. Agora estavas no New Order, estavas nos Pixies. Como é que vem? Ao mesmo tempo em que estavas a ouvir esses cassetes da tua tia, estavas também a descobrir as tuas próprias coisas, a gostar dos teus próprios tipo rock e assim. As da minha tia eram por obrigação. Sim. Ela não dava hipótese. Sim, ela punha aquilo a tocar. Mas havia algum, tem de ter havido algum gosto, senão tu não fazias o que fazes agora. Mas há sempre, é quase, mas olha, olha, há mesmo aqui há pela Mamba e que há pela Sorda. Na altura apresentavam-te uma Sorda ao almoço e tu perguntavas sempre porquê. Tem ovo estrelado ao menos? E a negociação era, ok, sim, a gente então vá, o ovo é estrelado. E tu focavas no ovo estrelado, tentavas juntar em cada grafada uma proporção entre o ovo e a Sorda para não gostar tanto a comer, pelo menos a minha era assim. E pronto, assim como a sopa, era com pão com manteiga e aquilo marchava. Eu hoje em dia adoro sopa, adoro a sorda, acho uma sorda bem feita, é das melhores coisas do mundo. E a moamba, que muitos miúdos também não conseguem comer porque é chato, é farinha, não sei o quê, hoje em dia adoro a moamba e aprecio, tem que ser bem feita, tem que ter os quiabos bem cozinhados e aquele molho, o picante e não sei o quê. Então são coisas que tu, quando és miúdo, não estás nessa, ou porque precisas de açúcar, ou porque precisas de outro tipo de estímulos, ou só porque rejeitas o que é da mãe, ou da tia, ou do pai, porque achas que aquilo é muito sério. Tipo, esta gente é muito séria, eles são chatos, e eu quero outras coisas. Estão aí a falar em hambúrgueres e croissants aí na rua, e eu não estou a ver nada disso, estão-me aqui a impingir cenas. E com a música era a mesma coisa. Tipo, esta gente sempre a ouvir estas músicas do tempo do Caprandando e da Maria Cachucha, e eu quero perceber o que é que se está a fazer agora. E na escola, a malta não fala disto, porque também os outros miúdos que tinham estas ligações, que não eram assim tantos, mas que havia alguns, na verdade foi uma geração que cresceu um bocadinho a esconder essa proveniência, até porque tu eras preto ou branco, tu eras considerado uma de duas coisas, ou racista ou explorador, ou explorado também não é bom, primitivo ou qualquer coisa, selvagem, esse tipo de palavras. E isso, sendo em surdina e sendo de forma discreta ou não, havia, existia. Sim. E então, às tantas, tu enquanto miúdo pensas, bem, isto não é assim uma grande coisa para, tipo, minha bandeira, né? Eu venho de Angola, tipo, tu não bate. Andas, é assim, és do metal, és gótico, és vanguarda, és do skate, do surf, rockabilly, escolhe uma destas cenas, sim. Não me venhas com uma cena agora, tipo, da África, nesta fase da vida. E então isso era mais uma vivência em casa e no bairro, nos subúrbios, em alguns em que a coisa era impossível, porque ao fim de semana estava a tocar e tocava para fora da janela. Mas enquanto jovem, tu querias mais era estar perto dos outros jovens, e mesmo enquanto DJ eu comecei muito assim, a passar aquilo que aparentemente nos fazia juntar às outras pessoas e não que nos fazia afastar, até que cheguei a um momento em que percebi que isso é muito cansativo, a vida social é extremamente cansativa, o tentar aproximar é um esforço que depois acaba por te anular e te faz desaparecer enquanto pessoa, e depois nunca és verdadeiramente aceito, porque o que é aceito em ti é uma projeção de ti e não o que tu és. E às tantas fico, olha, não, ok, deixa-me lá ver. E a primeira vez que eu vi, ou começo a passar música de dança principalmente, percebi que descambava, não percebi logo, mas hoje em dia quando falo com a minha irmã e o que eu passava no quarto e tudo, eu gostava muito de tudo o que era eletrónico e que tinha, e que descambava um bocadinho para coisas mais sincopadas, coisas mais tribais, etc. Tanto no house, como mesmo no hip-hop, os eletros todos. Eu gostava muito daquele uptempo um bocadinho mais quebrado. Não por pensar muito nisso, mas porque me parecia mais fixe. E com o tempo apercebi-me que eu não conseguia fugir àquilo. Eu tentava fazer um set muito coerente, não sei do quê, e de repente já estava a descambar não sei para onde. E isso prejudicou-me enquanto DJ, porque ninguém percebia isso, eu próprio não percebia, não tinha como contextualizar, as pessoas também não tinham muito contexto, e foi uma fase um bocado complicada, em que, mesmo aqui nos anos 90, toda a gente tentava ser um bocadinho elegante, lounge, não sei o quê, e aquilo tudo se colava com um som que viesse de Viena ou algo desse tipo, e era fácil, porque se fosses coerente a esse nível, toda a gente te percebia, mesmo que andasses por África e pelo dub, aquilo soava sempre elegante e sofisticado. No rock a mesma coisa também, mas depois comecei-me a perceber, e tu há bocado mencionaste o Larry Levene, e que os gajos que eu realmente gostava a sério não eram nada disso, eram completamente incoerentes e passavam a Pat Benatar misturada com o Led Zeppelin e a seguir um disco do mais exuberante possível, e que aquilo se conseguia fazer, e até comecei a ouvir cassetes dessas, e até cheguei mesmo a ir a Nova Iorque de propósito para ver uma noite do Body and Soul, onde estava lá essa malta toda junta, e um documentário que era o Maestro, ou que foi edito, nessa altura foi um visionamento da versão por cortar desse documentário, chama-se Maestro, e é sobre ele. Eu vi a versão sem cortes, que tinha para aí 3 horas, agora acho que tem para aí 1 hora e pouco, nunca ouvi outra vez. Mas gostei daquele momento de estar em Nova Iorque com aquelas pessoas à volta e depois a seguir ir ouvir discos e perceber como tu passas bandas como, ou artistas como o Lonnie Liston Smith, e a seguir podes passar facilmente um tema de Clash ou das ESGs, e depois passas um hip hop que não há de ser necessariamente o... Mas aí já estás a pegar nos colegas, que é uma coisa que é montes de coisas ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Pois, pá, e se calhar comecei a perceber-me que o que eu gosto mesmo é de artistas e de bandas que são montes de coisas ao mesmo tempo. Porque parece-me que é mais humano. Porque um gajo não é só uma coisa. Tipo, mesmo a vestir, a gente pode tentar cá fazer os nossos pandãs, mas há sempre um dia que aquilo descamba, né? Ou quando estás em casa, quando ninguém está a ver e a meia não combina, ou a cueca já tem ali. Há sempre uma incoerência na forma como nós nos exprimimos, né? Graças a Deus, pondo de lado o lado religioso, que não sei se foi, neste caso foi a minha tia, não foi necessariamente o Deus diretamente, pelo menos nunca senti essa presença, mas poderá ter sido que ele que me colocou a tia na minha vida. Mas há essas bandas, os Clashes, mesmo os Led Zeppelin, agora estava a falar de Led Zeppelin. Led Zeppelin, eles tentam fazer R&B um bocadinho mais blues e tal, mais... Aquilo é tudo roubado de músicos negros não acreditados, que de repente... provavelmente morreram sem receber um tostão e eles ficaram ricos. E aquilo fica a soar um bocadinho mais pesado, tem uma cena elétrica mais potente, mas no fundo aquilo tem tudo, como os Rolling Stones e os próprios Beatles, aquilo vem tudo de outra coisa qualquer, portanto aquilo não é assim tão puro, entre aspas, como não é rock, não sei o que, não, aquilo é uma degeneração de outra coisa qualquer. Eu comecei a perceber que gosto de discos, destes discos de transição, discos que são tentativas frustradas de fazer uma coisa, mas depois dão outras coisas incríveis, tipo o Magnificent Dance é uma tentativa frustrada de fazer rap, que é um rap péssimo, né? Que é um rap muito mau, e identifico-me com isso. Eu acho que se eu rapar, e quando rapo, acho que é um rap mau, mas pode ser outra coisa boa. Em vez de ser um rap mau, é uma coisa diferente boa. O reggae também é uma tentativa frustrada de fazer R&B e deu reggae, de ser Curtis Mayfield e de ser essa malta toda. E eu gosto disso. E os Clash são uma banda que se calhar simbolizam um bocado isso tudo, que é uma banda que foi atrás do reggae, foi atrás do funk, foi atrás do hip-hop, atrás do rock and roll. No fundo, se calhar o Joe Strummer queria ser um Elvis, mas depois ele queria ser um bocadinho mais inteligente, ou nas letras do que já estragava ali a pintura, já não era tão romântico, etc. Não se mexia daquela maneira. E deu um outro fantástico vocalista que é parecido com o Elvis em algumas coisas, mas não tem nada a ver. E eu gosto dessas tentativas, gosto de coisas que são muita coisa ao mesmo tempo, porque são mais ricas, não são óbvias. É tipo, isto não é o que é, isto é mais do que aquilo que é e que parece ser. Cada vez que a gente ouve, um bocadinho como quando ouves Talking Heads e outras bandas dos anos 70, 80, final da década de 70, em que parece que estava ali tudo um bocado baralhado. Toda a gente estava a fazer montes de coisas que não se percebia bem, né? Blondie, isto é o quê? É pop, é disco, é punk, o que é que a mulher quer fazer? Agora mete o Grandmaster Flash, rap também, rap mau, e não sei, e o que é isto afinal? É funk? Isto só está todo baralhado. E essas tentativas, mesmo em termos humanos e políticos e sociais, se a gente quiser falar assim, agradam-me porque aproximam pessoas e põem pessoas, põem a loira com o tipo de fato de treino no mesmo vídeo, é muito fixe. É o Fire Freddy, não é? Acho que sim. Mete essa malta toda e o Grand Master Flash também, acho que era suposto aparecer ou não. Há uma história qualquer dos Clash que tocaram em Nova Iorque, mas é que com o Grand Master Flash a abrir, ou vice-versa. Sim, e há uma ligação deles com o Rap. O Grand Master Flash, os fãs deles, e eles ficaram um bocado tipo. Chocados, claro. Tipo, é estranho, tipo, como é que alguém é fã de Clash e depois ouve o Grandmaster Flash e não gosta. Se calhar estão a ouvir mal os Clash, ou a ouvir mal o que eles dizem. Claro. O que eles dizem e a música deles. Isso acontece sempre, né? E acho que acontece agora, isso acontece toda hora. Às vezes o artista ou a pessoa em formato artista tem essa visão e para ele parece linear que. Sim, eu vou a Nova Iorque e claro que vou ter este gajo a tocar, mas a Nova Iorque em que ele foi tocar se calhar era o Downtown, não era o Bronx, e no Bronx se calhar seriam os Clash a ser assobiados. Ele ia até, estranhamente, é o Grand Master Flash que é assobiado. Eu lembro-me de ver uma entrevista com o Moby. Eu não sou grande fã do Moby, mas ele disse que cresceu, ele morava tipo, não sei onde é que ele morava, mas era perto de Nova Iorque, às vezes ia lá, e ele ia à Danceteria, que era uma discoteca que havia, e tipo, não estavam a tocar os Clash, não estavam os Blondie, não estava o Grandmaster Flash, não estava a África Bambata, estava só a ouvir tudo, cada sítio, e toda a gente ia ouvir tudo, e era tudo igual. E encontrava-se. Mas havia sítios em que isso não era não, assim. Não, eu acho que Nova Iorque ainda é engraçado que eu acho que era mais racismo e da mente fechada de alguns dos fãs de punk, especificamente. Que estavam a tentar criar um movimento e viam os Clash. Eles foram abraçados mais como punks do que como uma banda fantástica. Pois. E esse é o problema. Mas isso aconteceu com tudo, né? Com o jazz, com o Bob Dylan em Nova Iorque aconteceu a mesma coisa. Não foi poupado quando ele foi se tornou elétrico. E no fundo estamos a ver uma cidade que é super importante nesse cenário todo do século XX, mas que dá para aprendermos algumas coisas. A experiência que tive na única vez que lá fui foi andar na rua. Só foste essa vez? Só fui essa vez. E fui andar na rua, fui mesmo para ver esse documentário. Sim. E depois aproveitei e vi o aniversário de não sei quantos, e vi o Danny Crivita por disto, e vi tudo assim nos dias. E investi o dinheiro que eu tinha na altura para fazer isso, e não me arrependi um bocadinho. Mas foi para aí em janeiro, assim, uma época que não se passava nada, mas havia sempre coisas destas a acontecer. Sim. E não eram assim para as massas, era sempre um conjunto de pessoas que já vinha desde essa fase, porque houve muitos que morreram com a sida e com as drogas, mas houve uns que ficaram, e tu ias às festas e eles lá estavam a usarem orgulhosamente os mesmos fatos de treino, alguns a fita na cabeça, etc. E gostei muito disso, porque era um saudosismo, sim. Mas estranho, estamos a falar Adidas, tipo Grandmaster Flash. Sim, esse tipo de coisa. Mas também via japoneses lá no meio, que interessante, são as pessoas que vão mantendo a vida de muita dessa gente dos anos 80, que vai de vez em quando a Tóquio tocar por uma fortuna e depois não faz mais nada durante 6 meses, se calhar, mas pagam-lhes bem, porque há todo um movimento. Há vários movimentos, um monte de coisas, nicho e paga. Então hoje vamos ser punks e vestem-se todos e vão para lá, que parece assim desenhos animados. Mas na altura a experiência que tive foi de andar na rua, e andei só na rua, não fui com uma agenda sem ser o documentário. E a tal tarde de domingo, numa discoteca que se montava de propósito para ter este sound system que tentava ser vagamente parecido com o do Paradise Garage, que nenhum é igual, porque nunca ninguém aceita que se diga tal coisa de ninguém ou de nada. E então andava pela rua e senti isso, que era, tu passas, vais andar na rua e começas a perceber que está a ficar tipo Itália, e começas a ouvir sotaque, e de repente, isto é mesmo Itália agora. Que engraçado. Olha, parece num filme de mafiosos, parece um cenário de Hollywood, e de repente, olha, não está a deixar de ser Itália, está a ficar um bocado chinês. Olha, não, olha, agora já está em chinês. E, ou seja, há zonas que são mesmo aquilo que é suposto serem. Chinatown, há pessoas que não falam inglês ali dentro, mas depois há ruas de transição, que são aquelas que eu achei mais interessantes, que eram onde as pessoas se misturavam, porque aquilo não há muros, né? Então havia ruas em que começava a ser um bocado do outro, mas ainda não era, e depois de repente, já está. Nos filmes do Spike Lee às vezes topas isso, que é quando uma pessoa do prédio da frente se apaixona pela do outro lado, e dá esses cruzamentos de pessoas que aparentemente serão diferentes só pela cor da pele ou pela geografia de onde são originalmente vindos. E eu gosto desses momentos daquela cidade em que a coisa perde o controle e as pessoas realmente misturam-se. Acho que isso foi uma fase em termos de... que havia muito crime também, se calhar por isso é que depois foi um pouco reprimido, mas essa fase em que houve assim uma certa, se calhar, libertinagem na arte e de maluquice de se cruzar pintura e street art com não sei o quê e pop art, a própria arte foi desformalizada, não é, ao longo do tempo, e deixou de ser uma coisa super pomposa e só académica e a abrir-se para os tipos da rua e a música a cruzar-se com ela. Isso já deve ter sido feito antes de outras maneiras, mas desta vez era mais informal, era mais cruzado com a cidade em si, com a rua, com a nova cidade. E isso agrada-me, essa fase de pesquisa natural, vivida e sem ser necessariamente uma coisa muito de académica, vá. Será sempre académica, mas também pode não ser totalmente. Esses são só desenhos, é só música, é só um break, é só uma ideia, e de repente tens um movimento gigantesco. E que às tantas nem é assim tão diferente. O hip hop e o house não são assim tão diferentes um do outro. Os dois do disco. Sim, na sua origem são muito parecidos. Há só ali uma diferença de bairro e de sítio em que se apresenta a coisa. Um numa discoteca, outro na rua. E isso faz um bocadinho de diferença. Se calhar um bocadinho mais gay, o outro menos gay, apesar do seu grande cabeça da altura aparentemente ser. Mas não é que isso seja importante, mas havia um certo lobby artístico em Nova Iorque que se calhar tornou o house um bocadinho mais refinado, eventualmente, e o hip-hop que sempre foi um bocadinho mais empoeirado. Pronto, isso depois acaba por separar as pessoas conforme onde elas se sentem melhor ou conforme até a sua própria orientação ou estatuto social e acharem que ali estão melhor ou ali estão pior, mas o raciocínio, a ideia por trás, parecem muito parecidos. Isso é fixe, no fundo é sempre uma pista de dança, é sempre uma celebração, é sempre uma festa, pode ser encarado como uma tribo, e uma tribo que a mim me agrada mais, que é como as tribos que nós vemos quando se fazem aqueles documentários sobre tribos, que é quando chega alguém e essa pessoa é bem recebida. Mas porquê é que não haveria de ser? Se ele não for para lá pendurar, só a sacar a comida e a querer aldrabar ali aquele esquema, se ele tiver numa, olha, sou mais um e estou com ar saudável e quero trabalhar, quero plantar, quero caçar, é sempre bem-vindo, porque podemos ser mais fortes juntos. Não digo em todas, se calhar há outras em que cozinham, né? O Tintim era mais assim, outras, mas há outras, normal não, será o humano aceitar e conversar, se não for assim em filas que vêm de guerras por aí afora a correr, que aí já começa a criar aquela reação de não, eu até sou solidário, mas epá, não sei se mas à partida sim, eu gosto dessa ideia do encontro e da malta diferente se encontrar, e de, porque as boas ideias estão em qualquer lado, não estão num género, as ideias estão aí, e quase sempre tu vais ver depois mesmo nas linguagens do punk ou do rock ou do que quer que seja, e vais ver que há ideias que nós associamos como sendo tipo, ah, isto é que é verdadeiramente rock, ou isto é que é verdadeiramente não sei o quê, e às tantas isso vem de uma coisa que não é verdadeiramente nada, é um acidente, ou é um tipo que até... E eu acho fixe isso, porque isso dá-nos esperança para a vida. Tipo, afinal isto não é assim tão quadrado como parece. Afinal não somos assim tão básicos como parecemos. Afinal não conseguimos controlar esta porcaria como parece que estamos sempre a tentar controlar. Afinal isto ainda tem uma base grande de amor e de paixão e de sexo e de liberdade. Fixe. E essa fase da história parece um bocadinho isso. E até já tinha um bocado da África lá metida. Sem se dar bem conta, já havia ali muita guitarra da High Life e de outras coisas. E muitas coisas nos anos 80 que não parece, ou às vezes até são muito assim, até estilizadas, mas há muita coisa que já está ali, que depois... Isso no rock? Em montes de coisas. Quer dizer, o rock da Casbah é a norte, sim, da África, não é tanto, okay, a África como as pessoas imaginam, mas já tem África. Os Beatles, sim, sim, também já tinham África, através do High Life e das coisas mais do Ghana e da Nigéria, também sempre foram entrando de uma maneira ou de outra, hoje em dia... Até os Smiths, que é tipo a banda mais branca de sempre, tu tens guitarradas que são quase High Life. Sim. E tens sempre ouvi-se essa, o amor da criatividade e das boas ideias e do groove fluir dessa maneira. Lá está, Manchester também é uma tentativa de fazer uma coisa altamente groovy e depois sai assim um bocadinho mais tristinha, porque realmente o tempo lá é horrível e não se consegue, não se pode. Mas percebes, ok, é uma tentativa, a malta está um bocadinho mais em baixo, mas aquilo mete-te a dançar. Inevitavelmente, às tantas, e a história, aquela história do filme 24 Hour Party People, sim, é muito engraçada, tipo, às tantas a dança torna-se inevitável, aquilo parece que não é, sim, sim, epá, mas vamos ter que dançar. Isso é muito giro, e os breaks do James Brown também lá metidos no meio, e não sei o quê, nos Stone Roses a mesma coisa. É giro a perceber-se, no fim de contas, que às tantas o facto de ter sido um puto aparentemente estranho, e houve vários, há sempre putos estranhos, há muitos putos estranhos, mas aquilo que parece ser elegível para quem vê de fora e para ti mesmo, ficas, ah, pá, mas já não basta as borbulhas e um gajo não ter fonte de rendimento própria e ter macas em casa e aturar a todos, e ainda por cima põe um gajo em causa e a identidade, depois começa a perceber, não é assim tão dispar o gostares de Stone Roses e depois gostares de precisares do funk na tua vida. Se calhar até é a mesma coisa, se calhar até para quem vivia na Amadora até fazia todo o sentido ires por essa zona de Manchester, porque a Amadora, sendo em Portugal, também consegue ter umas nuvens em cima e muito prédio que não te deixa ver o céu, e às tantas aquilo até fazia sentido na altura. Mas havia outras coisas que eu ouvia em casa, a música de dança era um bocadinho reprimida nesse circuito mais alternativo de, epá, ouves bolinhas ou martelinhos ou o que é que se chamava, principalmente quando entrou a cena do ácido, carrinhos de choque epá, não sei o quê, e hoje em dia acaba por ser uma maravilha, porque tu consegues ver em perspectiva, com a idade e com o tempo de vida, que isso tudo, epá, é tudo bom, é tipo comida, não, é tudo bom, tudo pode ser bem cozinhado, é uma maravilha, pode ser um belo repasto e faz-te viver melhor dessa maneira. Há bocado estavas a falar, mencionaste o Bonga especificamente, agora houve aquele concerto de Music Box com o MCK, tu já colaboraste com o MCK? Quando eu vim cá, as pessoas podem não saber, mas tu és uma pessoa muito simpática. Eu tipo, saí de cá com vários discos que tu me ofereceste, um deles era do MCK. Ah. Então, olha, o K, sim, eu conheço o K, conheci o K através de um amigo comum, e ficámos, já éramos amigos antes de nos conhecermos, sim, porque esse amigo comum fazia publicidade um ou outro do outro, e conheci o Capa muito fininho e era um puto com um boné para o lado. Hoje em dia é um tipo bem posto e mais ponderado e já com dois cursos acabados, o que não é coisa fácil em Angola, e com uma consistência na carreira dele que continua sem urgências, sem estar sempre a editar coisas, mas vai fazendo. E o Capa acabou por exemplo, na edição da Soundway, no primeiro disco, sim, é ele que abre o disco, porque eu achei que precisava que ele abrisse o disco. E ele abre o disco com a capela, porque tenho esse orgulho nele e em conhecê-lo. E depois fizemos o último disco dele. Sim. Eu editei com ele cá, ou seja, fui parceiro na edição do disco cá. Todas as vindas dele cá eu estive sempre próximo. A primeira delas só como amigo e espectador, as últimas já como pessoa que teve parte ativa em fazer a coisa acontecer, porque ninguém faz, ou poucas pessoas fazem, sim, então não é por eu querer, é porque alguém tem que fazer. E sim, agora este show a mesma coisa, também senti que ele vinha cá, mandou uma mensagem a dizer que vinha cá fazer, vinha cá espairecer, porque as coisas em Angola estão um pouco tensas, de uma maneira que não é tangível ou não é objetiva, mas estão tensas de várias maneiras. A crise financeira, que era uma coisa que há uns anos parecia uma anedota, ou no fundo havia quase que uma chacota de Angola em relação até a Portugal, sim. sobre o estado em que as coisas estavam, e agora houve ali um pequeno abanão no petróleo e tudo é posto em causa. Há um desconforto enorme, porque uma coisa é não teres água corrente, outra coisa é nem sequer teres dinheiro para comprar o que quer que seja, isso é complicado, ou comprar o bidon da água. E sim, há ali uma agitação, ele está social também, a prisão daqueles jovens todos que estavam a ler um livro, a sensação de que não podes ler um livro e és preso, a sensação de que te podem matar e depois o processo fica ad eterno por resolver, a sensação de que pessoas com uma posição forte na sociedade, como o Rafael Marques, podem ser perseguidos e a vida deles pode ficar, de certa maneira, posta em causa, sei lá até quando, só porque sim. Esse tipo de cutelo sempre em cima da tua cabeça é um bocado assustador. Ele disse que vinha cá arejar e eu achei que era um desperdício. Ele não tem direito a arejar, como eu também não vou ter. Ele vem cá arejar, mas uma pessoa como ele tem que ficar a fazer qualquer, sim, coisa. Já tudo bem, mas pá, vais ter que trabalhar. Não, mas então, foste tu que juntaste ao Bonga? Sim, acabei. Ou surgiu em conversas diferentes com um outro grupo de pessoas. Alguém me dizia que o Bonga estava solidário com a causa. Com a causa, com esta situação em si. E então, pronto, foi só juntar um com o outro, começar a falar. Passei um tempo, nunca tinha falado com o Bonga sem ser como entrevistado. Estive em casa dele uma tarde. Também adorei conversar com ele, foi muito fixe. Tivemos uma tarde inteira só a trocar ideias. Ele continua a ter aquela energia incrível que ele tinha em palco. Eu só vi uma vez para aí há 9 anos. Sim. Pai, fiquei impressionado. Eu não sei, e ele agora tem 10 anos em cima. Fiquei, sim, impressionado com a energia dele. Não, acho que o nosso James Brown. É dele ter sido atleta, se calhar. Sim, ele foi atleta e alimenta-se bem. E vai ser. Eu não acreditei que ele era tão. Ele é muito fixe. Como é que alguém tinha tanta energia? Nem sequer é da idade. É como é que alguém tinha tanta energia. Sim, ponto. Com qualquer alguém, idade. Alguém de qualquer idade. Não, a idade há de começar a pesar um bocadinho, mas olha, ele está mais magro e pelo menos mentalmente, sim, ele está igual, sim, parece que não mudou nada daquilo que as pessoas me contavam do que ele era. E mesmo os toques dele ao vivo, uhum, ele não consegue, é daquelas pessoas que não vai quebrar, só se ficar maluco da cabeça, uhum, como todos nós podemos ficar senil, mas até ao ponto da senilidade ele vai ser sempre assim, até cair para o lado, uhum, de cansaço ele vai ser sempre assim. Tiveste uma tarde em casa dele? Sim, acabou um bocado para lhe mostrar, para lhe abrir, sim, o coração, e ele perceber que não havia nenhuma outra intenção que não a de pôr duas pessoas juntas, e um bocado esta coisa da conversa entre o mais velho e o mais novo, uhum, que simbolicamente é bonita. E de nos conhecermos a três, sendo que eles dois é que iriam fazer o trabalho, sim, e eles é que iriam estar no palco e brilhar e ser as estrelas da noite, porque é mais fácil também para toda a gente digerir a coisa dessa maneira. Mas sim, estive basicamente a falar com ele sobre tudo e mais alguma coisa, sobre música, sobre a sociedade, sobre o crescimento dele, sobre esse período dele em que não tinha, e não é que tenha o espaço devido cá. Ele teve que ocupar sempre um espaço de artista popular, nunca lhe foi propriamente bem reconhecido. Sim, ele tinha sempre, tipo, era mais reconhecido e davam-lhe atenção e valor em França, não é? Sim, ele em França é que lhe paga as contas e onde o ego dele é mantido saudável, porque ele tem o seu ego, e se ele dependesse de Portugal para alimentar o ego, tinha morrido à fome já, como tantas outras pessoas. Mas ele alimenta-se em França do ego, tem sido e como artista vai evoluindo e vai crescendo e vai tocando ao lado dos grandes músicos do mundo e também dos africanos, e isso falo sentir-se provavelmente, do que eu percebi, dá-lhe algum conforto, porque Portugal nunca teve, vai tendo, mas sempre teve um lugar arrumado, tipo a zona da música africana, a música palop, nunca conseguimos bem perceber se é música, então, mas é música portuguesa e se todos falamos português, ou é palop e a brasileira depois está no... Mas é um bocado confuso, porque, ok, se vamos organizar por país, então vamos por Angola, não sei o quê. Não, mas há a palop, que é os africanos que falam português, há o brasileiro, depois há a portuguesa. Por exemplo, o meu disco e a viagem que ele faz nas lojas da FNAC é por si só... Eu, se tivesse tempo, era isso que eu acompanhava o disco e ia ver as caras das... Mas então vou meter isto aonde? Não sei, mete na música. O meu sonho é estar na música, está no do A a Z. É um dia sonho. Estar... O AZ não é rock. Pois, rock, se calhar é, se calhar, mas estás a ver, já me estás a dar uma informação. Sim. Que já tenho mais qualquer. Eu acho que é. Então o da AZ é rock AZ pop. Mas como é que é possível? Então o da AZ é rock pop. E as outras é que são específicas. Podes dizer, tu tens o gajo de. No último tens o gajo de Maximo Park. Pois, é? Podes dizer que é rock. Eu também não facilito a vida às pessoas, né? Mas às vezes aquilo é. Eu gostava de estar no da AZ, que é no sítio das pessoas. Já colaboraste com o Damon Albarn, mete lá, já colaborou com o Damon Albarn. E pronto, eles põem-te no AZ. Mas se calhar tenho que pôr uma fotografia minha na capa, e assim não tenho hipótese na zona africana, porque eles ficam, mas este gajo é branco, o gajo não pode estar na cena africana. Então pode ir para o World Music, que é onde me chutam logo a seguir. Sim. E aqui, às vezes eu vou dar ali entre o Palop. O World Music e sei lá mais o que, eu gostava de estar em todas, porque o eu acho World que... Music também é outros 300. O World Music é um bocado, a esta altura é assustador, ficas com aquele selo de, mas eu vou lá, não tenho 50 anos ou 60 e não quero fazer da minha vida uma coisa como um pouco de mofo, como muitas das coisas do World Music estão, os próprios festivais. Não, eu estou a dizer a noção do World Music. Sim, é uma coisa estranhíssima. É tudo. Mas quando alguém te chama World Music, em alguns casos pode ser bom. Epá, mas noutros é, a mim me mete medo, eu fico com medo de me chamarem. Se me chamarem também World Music, está fixe, mas tem que chamar-me um monte de coisas. Sendo que eu, para mim, o World Music é um conceito que essencialmente é um conceito comercial, como quase todos, claro. mas é um conceito de tentar meter toda a gente numa bola e poder vender isso, não é? Isto é gente do mundo, os outros não, os outros são. É da cidade. Isto é do mundo. Mas estes gajos não são da cidade. Sim, mas não é cidades tipo Nova Iorque, é cidades tipo daquelas que a gente nem sabe onde é que ficam, capitais daqueles países de terceiro mundo. Parece que é quase uma catalogação de. Depois, às vezes, entra algum jazz, mas depois é diferente. O circuito de jazz é um bocadinho diferente. É um bocado estranho. Se for africano, já pode ser. Se os músicos forem africanos e se for jazz normal, já é world music. Já é world music. Se calhar tem alguma dificuldade em estar só no jazz. Agora, talvez não, porque depois também agora há um favorecimento, há uma discriminação positiva. E esta expressão em si já é assustadora que chega, mas é só pode ser desconsideração, né? Ou então consideração despropositada ou infundada. A discriminação positiva é um bocado de coisa, ou affirmative action, né? Mas é um bocado estranho que de repente, às vezes só por ser africano, ou só por vir da África, ou só por vir da América do Sul, lá de trás da montanha, tem interesse, tem mesmo. Epá, que há aqui uns gajos aqui que vivem ali atrás, que me parecem mais interessantes. Olha, ali atrás daquela montanha, aqui em Lisboa mesmo. Eu se calhar acho que aquilo também é world music, não achas? Sim, mas não sei, agora, pá, não sei. Os gajos já não têm, não percebes, não sei. E eu não sei o que é que as pessoas se referem ao não sei, na maior parte das vezes. Os festivais têm mudado um bocadinho, já vão abraçando estas fusões e a diáspora de outra maneira. Mas que é por aí que tu costumas tocar lá fora? Eu toco, eu felizmente, e tem estado a acontecer. Sim. Isso, sei lá, se olhar para as minhas... Olha, aqui o que é que eu tenho world music? O Pedro tem várias pulseiras na mão e está agora a mostrar. Estou agora aqui a ver. É daquelas, tipo aquelas pessoas que vão aos festivais e ficam com coisas, só que tu vais tocar. Sim, não, exato. É, são essas, e algumas já caíram. Mas tipo, daqui tenho o quê? Olha, de música do mundo... Acho que não está aqui nenhuma, mas já tive aqui algumas, tive uma ou duas. Mas tipo, o In Music não é de rock, é um festival de rock em Zagreb. O Roskilde não é de World Music, mas tem também cenas. O Glastonbury também não é, mas também. Olha, tinha o Dalai Lama e o Grandmaster Flash a tocar ao mesmo tempo. como é que o Grandmaster Flash eu ainda consigo ter a esperança de uma Sim. battle, agora com o Dalai Lama acho que é impossível. Tipo, quem é que está a tocar agora? Está o Grandmaster Flash, vai começar o Lionel Richie e também o Dalai Lama, porra. Mas o Dalai Lama é que é um projeto eletrónico, não é o gajo. Ok, então, nem eu queria estar a tocar aquele live, o que é que o senhor tinha para dizer, porque ele tem um ar simpático, parece tipo dá toques de Paco Bandeira, mas ao contrário, é fixe, é fixe. E, então, Glastonbury, ok. Isto aqui foi do Africa Express, que também. Epá, isto tem um logotipo da Greenpeace? É. O Africa Express é coisa do Damon Albarn? Não. É. Okay. O Greenpeace do Glastonbury, porque o Glastonbury transformou-se assim numa espécie de Rock in Rio, okay. por um mundo melhor, sim, mas sim. um bocadinho ainda com mais dimensão sim, e isso aqui. Depois tenho aqui o quê? O que é isto aqui? O Dura é um festival gigantesco também de tudo. Tinha tipo o Sting a tocar e depois também tinha cenas de rock. O Sting o também entra nas coisas de world music. Sim, esse aí dá para todo esse lado. Ele vai a todo lado. O Clandestino é um festival muito fixe na Suécia, em que os cabeças de cartaz eram no dia 1, no segundo, era eu, mas no primeiro era Little Dragon, para teres uma ideia do que era o tipo de festival. Sim, sim, sim. E as outras cenas eram cenas de tipo também de fusão, mas não necessariamente world. Era assim este tipo mais de pop com cenas. E eu gostei muito desse festival, era muito fixe. O Pitch. Epá, o pitch era completamente eletrónico, era Derbert para cima, e o Eurocan era tudo. No meu palco estava o James Blake, estavam os Eagles of Death Metal, e no outro palco estavam os sul-africanos, a malta de Cape Town, os de Antwoord, e estavam mais malta assim desse tipo. Então era um festival, ou seja, nem é tanto pessoal da Caparica, chutes e pontapés. Sim. E este aqui foi com os Ibibio Sound Machine, foi um concerto num parque aberto com os Ibibio Sound. Então é tipo, tem sido um bocado, sim, ou seja, lá fora é mais fácil perceberem exatamente por onde é que andas, e cá em Portugal tenho gostado muito da aproximação de festivais, tipo um festival que há cá em Trás-os-Montes, eu não me vou lembrar do nome agora, mas uma série de festivais, eu vou identificar e as pessoas vão saber. Não. Não, as pessoas vão saber de quem é que eu estou a falar. Parece tipo aquele gajo da paranoia. Sim. Não, mas as pessoas sabem, são todos os festivais que não são os festivais grandes, o Sudoeste, o não sei o quê, o Vilar de Mouros, o Paredes de Coura, não sei o quê. São os festivais que são novos, feitos por pessoas com menos do que X anos, que não cresceram com a indústria como ela estava, e que não seguem os trâmites normais de programação. E também são normalmente festivais com menos budget e que não servem também para enriquecer ninguém. Mas são festivais que têm um critério musical, a mim parece muito interessante. Sim. Quase todos eles apostam muito em música portuguesa e conseguem fazer cartazes só com artistas de cá. Não sei se é portuguesa, mas com música produzida aqui, com artistas que se podem deslocar de carrinha, que não têm que chegar de avião ou de barco, e conseguem com esses artistas fazerem coisas interessantes, eventualmente sofisticadas, eventualmente terra a terra, tudo, conseguem fazer uma programação rica, com DJs e com não sei o quê. E às vezes cartazes tu até olhas e pensas, este cartaz poderia acontecer em Berlim. Sim, já aconteceu. Aconteceu primeiro em Berlim, o Lusotronics, por exemplo. Primeiro em Berlim do que cá, o fundires, juntares esta malta toda que está a fazer várias coisas, não só africanas, não só nada, mas tudo. Bandas de indie rock e de música eletrónica muito fixe, com muita tipo qualidade. Que? Epá, sei lá, tipo os Galas Drops, os Niggas Fox todos da vida, essa malta que anda para aí a fazer rock bom, sei lá, até os próprios Linda Martini são uma banda grande. São uma banda que, se fizeres um concerto fora de Lisboa, com uma promoção, eles atraem um monte de gente. Sim. Os Paus, não sei o que, são bandas que têm algum andamento. Os Paus, que ensaiavam aqui. Que ensaiavam aqui ao lado, e os Linda Martini também. Não, portanto, agora fui extremamente latino, falei só do. Não saí do seu quarteirão. Não saí daqui. Eu só lembro que a primeira vez que eu vim cá foi eles lançaram, os Paus lançaram um EP e fizeram aqui uma festa. Sim. Tocaram aqui mesmo, sim, no Porto de Instrumento. Isto estava muito diferente na altura. Ah. Foi para aí há 5 anos. Sim. Mas nós nem éramos amigos, nem somos amigos. Eu conheço, eles conhecem, mas não somos amigos, portanto, nem sequer estou a meter cunhas para ninguém. Sim, sim, sim. Mas são bandas que tocam bem, que têm power. Eu estava só a lembrar, sim, porque sim, vim cá dessa vez por causa disso. Sei lá, os Dead Combos da vida, ou seja, mesmo sem entrar na cena mais do artista que está a começar pequenino, tu tens já artistas com uma certa dimensão, com o público conhece, com músicas que até já passaram na rádio, artistas alguns que até já viajaram, e que te conseguem dar assim um cartaz que tu olhas e dizes, pá, mas está aqui um cartaz fixe, sem condescendência. E eu gosto disso. E também não tenho necessidade nenhuma que esses festivais sejam só de músicos daqui da zona. Para mim podem vir malta de fora. Eu acho que há aqui um desequilíbrio. Há aqui esta affirmative action, às vezes pela música nacional, em alguns festivais. às vezes também por conveniência financeira, mas penso que não só. Acho que há festivais aqui que têm, veem nisso uma, um statement, um ponto de partida. O Sol da Caparica é a versão comercial disso, vá. Mas acho que sim, que esses têm que existir para já, para equilibrar com os outros que não conseguem ter essa, esse arrojo, e para o público demonstrar e ter essa possibilidade de encher um palco com 20 e tal mil pessoas, um recinto, a ver só artistas da zona. Mas eu gostava de que a coisa fosse mais, que todos que fossem misturados, ou seja, um bocadinho na sequência que dizia há pouco, não faço questão de estar só a tocar com artistas daqui ou que falam português ou que não, tipo, pode ser toda a gente. Acho que dá para dar lugares melhores para os artistas portugueses, não ser só o Tuga tem que abrir o palco ou tem que tocar no palco 2. Acho isso tudo sempre um bocado culpa do programador e culpa do público, porque às vezes o programador até pode ter essa vontade, mas o público não lhe dá esses dados. Se fizesse estatísticas e se fores olhar para a rádio, há uma dificuldade enorme, tirando os artistas mainstream, do público aceitar um artista novo em posição vantajosa. E eu acho que isso é que faz a diferença, é o artista poder ser colocado à frente de muito público. Eu tenho sentido isso, eu tenho crescido muito e espero eu que evoluído, porque tenho estado a tocar em palcos grandes ao lado dos outros grandes e tenho que ser tão bom quanto eles, porque ali ninguém me faz favores. Antes, pelo contrário, tem lá também artistas locais que podem ocupar aquele lugar, e os franceses e os espanhóis e os ingleses são ao contrário, eles gostam muito mais dos artistas do país do que os outros. Então, para estares ali, eles têm mesmo gostado de ti. Mas isso obriga-te a melhorares, ensaias mais, a pensares no show melhor. Eu gosto disso, acho que te faz crescer. E cá, lamento pelas bandas que não vão tocar tanto fora. Eu tenho tido essa sorte de tocar muito fora. Em 40 shows, se calhar 5 são cá. Esta a percentagem é assustador. Mas se calhar é normal também, porque o tipo de música que eu faço se calhar também é um bocado de todo lado. Mas ao mesmo tempo acho que para aqueles que não têm essa sorte e que têm que ficar só pelos 5, às vezes até menos, é pouco para tu poderes investir tempo, energia e evoluires, porque tu ganhas é quando estás no palco e é próximo do público, não é? É sempre enfiado na garagem. É fixe, mas é bom. E tu tens sempre a coisa, um bocado estavas a dizer que querias começar um concerto com passar com aquele Aeroblaster, não sei. Sim. Tu investes muito na cena de palco, ter, sim, ter sim. as máscaras, as pá, sim, porque roupas, eu não sou músico. Eu faço guarda-chuva também. Sim, vários. Padrões. Sim, vários. Olha, um amigo meu da África do Sul que faz peças, sim. E eu tanto tenho peças que faço como tenho peças que. Tu estás vestido de uma maneira muito colorida, depois vou tirar uma fotografia, as pessoas podem ver, mas tens tipo, ok. Estás com cores. Estás com mas, cores e padrões mas é, e desenhos e etc. Mas eu, tipo, eu tento um bocado, é um bocado isso. Eu não sou tipo músico, eu sou pessoa. E como pessoa gosto de várias coisas. Então, tanto gosto de tocar aquele balafon que comprei há pouco tempo, que tem um som muito fixe, como se calhar me interessa de sacar daquele objeto do Ghetto Blaster uma coisa qualquer, como também interessa-me levar a grade de cerveja para o palco, porque, olha, faz um sucesso em tudo o que é malta do palco. Eles não querem saber o que é que eu faço, nem que música é que faço, mas tudo o que é roadie lá fora tem que tirar fotos sempre com a rack, a grade de cerveja que me serve de base de som para o palco. É uma cena, eles gostam daquilo, ou a lata que eu uso para tocar, ou as máscaras que eu fiz para se usar numa determinada dança, ou o vídeo que pesquisei ou que fui à procura para mim tudo me agrada, tudo me parece interessante. Só o fazer música, eu quando eu digo só, que é uma grande coisa, é algo que não preenche na medida em que eu não sou tão talentoso a esse ponto de, olha, toco piano de uma maneira que, pronto, não preciso fazer mais nada, olha para mim a tocar piano. Eu não tenho esse talento, então, e também se calhar nem sequer me consigo focar dessa maneira, então vou tocando. E isso, se calhar, identifico isso um bocadinho com, não com uma cena tradicional africana, porque não é, porque na tradição há um bocadinho essa coisa do filho aprende, sim, o pai, não sei o quê, é um bocadinho, se calhar, uma coisa mais punk, ou um bocadinho mais, se calhar uma África mais nova que é essa do vou tocar só, toda a gente dança e toda a gente faz música, pode haver os mestres, o mestre que toca balafon, mas na prática todos podem participar na música, todos batem palmas, todos cantam, todos dançam, e eu sou mais um gajo desses, só que tenho esta coisa irritante de achar que quero compor o meu próprio espetáculo e que já agora um bocado irritante para o mestre, né? Não, mas espera aí, eu não sou mestre, mas olha, eu vou fazer uma música. Então, mas como é que é isso? Pá, eu vou fazer, olha, já está a sair, desculpa lá. Mas tu não podes, olha, já fiz, pronto, está feito. Mas isso está no tom, não faço ideia do que estás a falar. Pegando da coisa, tu tens ali a caixa de sagres que tu usas. Agora lembrei-me de uma coisa que eu quero clarificar, porque eu já não lembro, já falei contigo sobre isto. No 2, Até o Luati que diz, acho eu, que a cuca, a cerveja angolana, é mais barata do que a água em alguns sítios. Sim, isso em é todo mesmo, lado. Em todo água, lado. É, a água, se quiseres comprar uma garrafa de água, a garrafa de água é mais cara do que uma lata de cuca. Em todo lado, não. Na em rua? Sítios, tipo, sei lá, em sítios tipo coisas de luxo, não. Pois olha, aí se calhar nem sei. Se calhar no hotel a água se calhar é um bocadinho mais barata do que a cerveja. Não sei. Isto em Luanda, sim. Não, peraí, no hotel há água na torneira, pronto. Ok. Logo aí é uma grande diferença. Sim. Mas no, na vida normal dos 99,9% das pessoas, se tu quiseres comprar, estás no meio da rua e queres comprar uma lata e vais a um cafezinho, dê-me uma lata de cerveja e a lata custa 50 cêntimos e ou 30 às vezes, e a água custa 1 euro. Nunca custa menos do que a cerveja e sim, isso é assustador, mesmo que isso acabe por se equilibrar, a ficar parecido o preço, é um dado que às vezes serve para explicar um bocadinho a diferença entre as semelhanças que há em todos os países do mundo. Somos todos humanos e isto é tudo muito parecido. Os políticos e as pessoas e os toda a gente, nós roubamos se pudermos. Ninguém, a primeira razão para não roubar de quase todo humano é o ser apanhado, não é uma questão moral, não é? Então isso existe em todo lado. A democracia eventualmente é um sistema que se autorregula um bocadinho melhor ou menos mal do que os outros. A ditadura é uma maravilha para se poder não ser apanhado, não é? Mas e as democracias disfarçadas de ditadura também, portanto, que é a mesma coisa. Pois há, isto anda aqui tudo assim num lodo. Pois há países que são um bocadinho mais coisa, outros são mais, menos coisa, mas isto é tudo um bocadinho uma grande aldrabice. E andamos aqui todos a ser enganados e enganarmos uns aos outros. Mas há dados às vezes que são um bocadinho. Quando tu tens, ok, mas depois desta conversa toda, epá, dá-me dados um bocadinho mais. Mais básicos para eu conseguir perceber que eu não tenho a tua vida. Isso, ok, então vá. Então, em Angola, diferenças entre Angola e os outros países de quem nós não falamos. Primeiro, nasci em Angola. Portanto, é provável que eu, a certa altura, fale daquilo. Pronto. Depois, sou cidadão angolano. Pronto. Também português. A seguir, até mesmo que isso, não sou nacionalista, mas ainda assim, por limitação, imagina que não é por criatividade, eu acabo por falar só pelas bandas que ensaiam ao pé de mim. Portanto, eu vou falar daquilo porque faz parte da minha vida. Não há aqui um grande exercício. Mas, para além disso, parece-me a mim que eu tive o azar de ter, como país em que nasci e como país próximo, ou seja, como amigo, ou como irmão, como pai, este sítio que funciona de uma maneira que não é, sendo parecido, é totalmente diferente dos outros países, não é? Porque o facto da água ser mais cara do que o álcool é uma coisa que não é normal. Eu, quando digo isto, por exemplo, na Alemanha ou na Holanda, às vezes as pessoas batem palmas porque acham que é uma coisa positiva. Grande país, pá, a cerveja é mais barata do que a água. Não, mas vocês não estão a perceber bem, a água que é bem cara, não é a cerveja que é praticamente dada. E na realidade é dada, na maior parte das vezes, em campanhas e tudo, distribui-se cerveja. Mas pronto, esse dado da água versus cerveja, da ausência de saneamento básico e de acesso básico à educação, ainda que seja má e que vai melhorando, mas isso tudo são dados muito gritantes. Ainda hoje saiu, hoje estava a sair de casa e estava a dar notícia na televisão de que Portugal estava entre os países com menos taxa de mortalidade infantil. Ok, uma coisa fixe, porque há tanta coisa que também corre mal cá, e mesmo as corrupções e não sei o quê, e os desvios e o aceitar dinheiro sujo, etc. Estamos completamente inundados de porcaria, mas é um dado bonito. As crianças morrem menos aqui do que em muitos dos países do mundo. Fixe. Em Angola é exatamente o oposto. Nessa tabela, portanto, esta é uma tabela positiva. Quem é que são os melhores? Pronto. Mas quando se faz a tabela ao contrário, ou olhando para essa tabela, mas do partido fim, eu tenho a certeza que Angola deve andar por ali. Portanto, Angola é também o mais bem sucedido em deixar crianças morrer. Portanto, é uma tabela invertida. E isso é quase que... é tipo uma espregata muito violenta, sem aquecimento. Portanto, uns... e não estou a dizer que um é um bom e o outro é um mau. Mas há algumas diferenças de base, e acho que a vida, a água é vida. Nós somos... a água ser tão cara, ser tão inacessível num país em que há tanta água, portanto, são estes dados todos. É incrível como é que não há acesso à água num país com tanta água. Podia ser só uma condição geográfica, não é. É o oposto. É dos países com mais água e que têm mais problemas com a água. É dos países... com o melhor crescimento nos últimos anos e de estabilidade política, às custas de várias coisas, mas tem uma podemos lhe chamar de estabilidade política, porque é uma das várias formas de chamar, dar o um nome ao sistema em Angola, é estável, com uma criança que é bem comportada por levar tanta reguada naquela mão que não se mexe, mas é bem comportado, ou um cão até, essa estabilidade ser depois contrabalançada com estes dados de subdesenvolvimento, da morte da criança, da esperança de vida ser tão baixa, da ignorância do povo em geral, da falta de ferramenta do povo para poder trabalhar em coisas um bocadinho melhores, que não sejam só para quem vem de fora, que tem melhor formação, ou para quem estudou fora. Isso tudo é um bocadinho gritante e obriga-te a gritar. É um bocadinho por aí que as coisas acabam por surgir na música, porque honestamente, por muito que isso seja uma inspiração forte e te faça criar coisas, como aqui às vezes há momentos mais tristemente inspiradores, às vezes até com políticos que têm essa capacidade de nos inspirar a todos a fazer piadas e músicas e sei lá mais o quê, eu dispensava isso e preferia dar a fazer música fútil, a falar dos meus abdominais e de outras coisas. Era fixe, era sinal que isto não estava a acontecer e que eu estava focado só no hedonismo. Isso quer dizer que tens alguns escondido uma música sobre os teus abdominais? Ainda não, até porque ainda não tenho abdominais. Okay. Mas se eu tiver tempo, quer dizer, tenho, mas não são apelativos, não têm esse não pode tem... sempre mentir. Sim, mas posso mentir até trabalhando-os de maneira mentirosa para eles ficarem fixos. Mas isso ainda não, nem tive tempo para isso e ainda não surgiu essa vontade. Sim. Mas gostava, honestamente, gostava de acabar a ser um cantor de cenas só sobre abdominais, porque à volta nada, não havia nada que me preocupasse. Tu tinhas contado na altura, a falar sobre isto, que tu e o Luati foram a algum sítio em que havia uma nascente de água, sim. Foi para o sul, a caminho do Ambo, para o sul, quer dizer, para o centro, a caminho do Ambo, em que ele queria mostrar esta montanha que tem uma reserva de água quente, uma maravilha e tal, uma das várias maravilhas da natureza em Angola, que se tudo correr bem já não tem minas, mas ainda há sempre essa vaga, há essa emoção de poder sempre encontrar mais a última mina, afinal foste tu que encontraste e pronto, e ficaste sem uma perna com sorte. E às tantas lá íamos à tal da Minis, íamos ao tal da reserva, e quando chegámos a reserva já tinha sido comprada, tornada propriedade da Cuca, penso eu, ou seja, aquela água ia servir para fazer cerveja. Portanto, aquilo que era uma zona bonita e com água, eventualmente, que faz bem à saúde, essa água vai servir para fazer cerveja melhor. Não podes nadar, nem podes beber aquela água, tens que esperar que ela chegue a uma lata e depois logo a bebes. E és privado, enquanto cidadão do país, ou turista, ou o que for, de beneficiar daquilo que o mundo te dá, que o universo te deu, que é uma coisa que não é nada, está ali, é só usar, é só preservar. E nesse aspecto também Angola tem montes. Nós aqui destruímos a costa em montes de partes, né? Rebentámos com a costa toda, mas há zonas que felizmente não se estragaram, há algumas zonas do Alentejo, os próprios Açores, etc. E isso é uma riqueza que não tem números associados. E no caso de Angola há várias coisas que foram destruídas no processo de guerra e no processo de colonização também, logo ao início, né? Houve uma tentativa de destruir a cultura local e de popular o país e de esbater tudo o que seja pontas soltas e bicos e arestas que pudessem pôr em causa o poderio do outro senhor, que não, acho que não se afirmava como democrata esse, não? Acho que não, acho que nunca teve essa lata, mas era certamente muito bem intencionado, mas sim, desde essa altura até depois, passando pelo período de guerra, em que tudo, até por uma questão de sobrevivência, tu acabas por pôr de lado os instrumentos e essas coisas todas, qualquer preciosismo, a cultura acaba por ser a cultura da guerra, das armas e da sobrevivência, e não tanto de teres tempo sequer para a catarse e para o exorcismo dos males. Acabou por ir diluindo e destruindo muita coisa, e hoje em dia há uma possibilidade de reconstruir, mas é um bocado olhar para a Praia da Rocha e tentar pensar como é que vamos dar a volta a isto, mas de uma maneira muito pior. Não é tanto e tal, um prédio aqui, um ali, não, é tipo, é tudo, é a estrutura mesmo, os alicerces do país, os pensamentos que estavam por detrás da independência, que não as músicas, voltando aos discos para o que apontávamos na conversa, as músicas falam de sonhos e de coisas incríveis e bonitas, com guitarras incríveis e com psicadelismo e com experimentalismo na música e com dança e com sensualidade e com canções de amor, tudo ao mesmo tempo. E essa fase é incrível para uma pessoa falámos de Nova Iorque, mas podemos falar de Luanda de outra maneira. Essa fase dos 60, 70, quando tu pensas nela e vais fazer essa investigação ao contrário, vês imagens lindas de morrer, vês que cidades a crescerem, umas mais desequilibradas do que outras. Luanda parece-me ser sempre a que estava mais próximo do que seria o futuro de Angola, cosmopolita, misturada, artisticamente também bastante evoluída, sofisticada, até mais até do que a própria metrópole, como outras cidades das ex-colónias, como o Brasil depois acabou por se emancipar e crescer da maneira que cresceu. E Luanda tinha isso tudo, e tinha o sonho, e tinha essa tudo em potência. Vamos ser um país africano, vamos ser um país novo, um país de não ser mestiço, um país de esquerda ou de direita, não se percebia bem para que lado é que ia, mas certamente mais justo, mais não sei o quê. E aquilo acabou tudo por correr mal, e a música também mudou muito. A música passa do sonho depois para o escape e para quase para o autismo durante muito tempo. E isso tem tudo que ver com a vida que está à tua volta, porque por mais que sejas um grande artistão, epá, se te matam porque tu fazes uma letra não sei o quê, tu não vais fazer a letra. Ou se não, nem sequer consegues viajar pelo teu país, como é que vais falar sobre ele? Se tu não tens acesso a instrumentos, ou não tens tempo sequer para gravar, ou se vives fora do teu país, como aconteceu no caso do Bonga e de outros, não tens tempo para lá ir, não tens hipótese de lá ir, não é possível ir à tua terra. No meu caso, eu só consegui voltar a Angola em 2002, quer dizer, são muitos anos depois de ter nascido, e muitas pessoas nem sequer lá voltaram, outras vão voltando, mas encontram coisas diferentes e coisas destruídas. Pode ser que daqui a uns anos isto tudo depois pareça menos grave, mas para já parece assim um grande buraco de quase 30 anos, mais de 30 anos de guerra entre a independência e a civil, como base desta história que nós temos, e da condição de muitas pessoas estarem aqui em Lisboa, que é fuga de guerra ou fim de um país. São sempre rupturas muito grandes, são coisas, não é propriamente um arrufo, não é uma chatice, é uma coisa muito grande. São famílias separadas, membros separados, mortes metafóricas e literais, artísticas, intelectuais, culturais, é muita, muita coisa. Claro que há muita vida, mas depois também, se calhar simbolicamente, essa coisa de tanta morte infantil é quase que um bocado uma ideia de que em Angola as coisas nunca há muito tempo para chegar a engordar e crescer, e os que crescem têm que ser mesmo fortes como o raio, porque não há muita hipótese de tu estruturares as coisas. Isso está a ser feito assim, de uma maneira, através da música. Sim, o MC Kappa, os discos dele são como que a terapia de muita gente que vive lá, e como que o noticiário de muita gente que vive cá, como os do Lulati. O Lulati não tem a formalidade de fazer discos, o Kappa tem, mas as palavras que ele vai... Tu me dizias que ele fazia milhares de canções. Tipo... Ele tem montes de coisas, tem porcarias aí, foi desenho aí tudo aí nos discos, maquetes com mau som, mal gravado, e ainda não rapava como rapa hoje, e métrica toda amarada, mas tem montes, e tem coisas muito boas, como é óbvio. Ele é muito anarca nesse aspecto, ele colabora com quem lhe apetece, não faz só rap, faz rap, mas em ritmos diferentes, não é como o Kappa, portanto é um rapper diferente. Mas sim, ele tem montes de coisas e nunca as compilou num disco. Esse trabalho já está para ser feito há muito tempo, que é pôr tudo num disco. Já devíamos ter feito antes, agora não vou fazer porque é um bocado se calhar fora de tempo, se calhar se calhar de a seguir, se de conforme o que vai acontecer, sim, a seguir, se calhar pode se tornar obrigatório fazer ou pertinente. Para já era só um bocado estar assim muito a ir atrás da agenda, sim. Mas sim, ele tem um monte de coisas feitas. Aliás, o Kappa tinha um disco preparado para gravar este ano com ele, e houve coisas que ficaram on hold, usando um termo em inglês, porque não dá, mas ele está a escrever na prisão, e provavelmente, infelizmente, deve ter muita inspiração para escrever, deve estar a escrever mais do que um disco, e tem tempo também. Ele está a escrever e já fez saber, eu recebi uma carta, sim, dele há um tempo, em que ele me assumia isso mesmo, que estava a aproveitar o tempo para escrever o que não tinha escrito nos últimos anos, porque ele andava um bocado desligado da escrita e ocupado, e até com isto mesmo que está a acontecer, e não escrevia. E então, olha, na brincadeira às vezes digo entre amigos, e ele sabe que seria mais ou menos essa a minha abordagem, que é, pá, olha, então aproveita bem, e de certa forma ainda bem que estás a ter esse tempo todo livre, estás aí na tua vida, descansado, é só pena não teres o Wi-Fi e o iPad e duche e a luz solar e um bocado de uma cama um bocadinho melhor e a alimentação minimamente digna, mas tirando isso, ainda bem que estás aí, porque tens tempo para escrever. Ele é um rapper muito fixe, mesmo que ele não fosse inteligente, não tivesse um sentido de humor do caralho. E só a voz dele, ele rapar por cima de coisas. Eu gosto muito da voz dele. Sim, ele é carismático, até porque para além desse carisma todo, ele tem. Se ele não tivesse coisas para dizer, se ele não fosse inteligente, se ele não fosse coisas, eu gostava dele mesmo. Depois, além disso, também tem isso. Ele tem esse carisma todo da figura e do timbre e não sei o quê. Depois tem a coisa de também, que eu disse fixe, né? Que também não tem grandes abdominais. Ele é outro gordo. Eu acho fixe que um gordo safe tão bem em palco. Acho sempre fixe. Acho que eu vi uma vez Isso gera um statement. Só ter aquele gordo no palco, ele não tem que dizer nada. Só ter um gordo daqueles a abanar-se já é uma declaração política. Eu vi-o com batida mesmo no Super Bowl em Stock, quando ele chamava assim. Sim, há muitos tempos. Sim, eu piquei-o imenso antes desse show. Porque ele não era muito de animar, nem de coisa. Disse: não, pá, tu neste show vais entrar e vais agarrar o público e vais te comportar como um verdadeiro MC. Não, e ele parecia um MC, estava histérico. Eu lembro até depois a gente ouviu o concerto e disse: pá, também não é preciso tanto lá. Tipo, isto já parece mesmo um gajo mesmo profissional. Eu também não espero isso de ti, até me desiludo de certa forma. Porque ele abriu o show assim, parecia que o mundo ia acabar. Eu disse: não, a parte do conteúdo sim, mas aquela histeria toda não é preciso tanto. Se é para gajos mesmo, pá, prós, gajos querem ficar ricos. Não é essa a nossa ideia. E a gente ainda se riu disso. Porque ouvimos a gravação e ele estava louco. E sim, foi ainda numa fase muito embrionária do que eu queria fazer em palco. Mas foi giro. Aquele teatro é muito bonito. A última vez que tinha lá estado antes dessa foi para ver o Bambi. Então foi um regresso. Isto desgraçou uma vida, que aquele filme é horrível, não se sai de lá completamente, literalmente na merda. Mas é um teatro muito bonito, o palco é muito bonito, e estava cheio, acho que a seguir vinha a Janelle Monáe. Sim, também foi ótimo. Foi. Tocar antes de chutes e pontapés é um bocadinho mais difícil. No caso da Janelle Monáe, a coisa encaixou-se. O público estava. Seria ainda mais difícil tocar depois dela. Sim. Ou depois dos chutes. Se calhar depois dos chutes acho que era pior. Acho que é uma boa maneira de acabar. É, não é? Pior no sentido de ser difícil. Sim, claro. É um desafio de seguir. Porque ter o carisma. Eu ainda quando contratei no caso da Costa, contratei um baterista à última hora que foi batizado de Calulu. Está aqui, está aí Calulu, porque ele tem esse carisma também. É o baterista dos Octopus. É o Octopus, são dois. Sim. É um dos dois Octopus. Mas sim, ele deu o melhor que tinha. Mas as pessoas ainda não o conheciam nesse papel. Se calhar faltava-lhe um lenço na cabeça, ou não sei. Eu não consegui criar, nunca consegui fazer o B com os braços. É difícil. E então não houve essa coisa, esse clique. Mas foi uma boa experiência, foi fixe. Principalmente porque deu para expor, nomeadamente a atualidade, a um monte de gente. Sim. E deu para estar a apresentar o espetáculo, que não é parecido com o dos chutes e pontapés, a um público que é um público dos chutes e pontapés. Então foi muito fixe. E nunca me tinha cruzado com eles em palco. E não deixa de ser um momento também interessante. Obrigado, Pedro. Olha, obrigado eu. Thank you.